Panorama Agrícola para 22 de agosto de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de sexta-feira de lua minguante, 22 de agosto de 2014. Um abraço para você do Mauro Moirer e do Eduardo Maier que fazem o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: viver é como desenhar sem borracha. Você confere no programa de hoje uma dica de fruticultura. No boletim do SC Rural, apoio para a cooperativa de Itaiópolis. E no Alimento e Companhia, conheça a Tatarca, alimento integral do Planalto Norte catarinense. Até sexta que vem, você pode fazer a sua inscrição para o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Participe! Assista no domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui ligue e participe do Panorama Agrícola para o telefone 483665-5359 ou para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site do Governo do Estado e também no site da EPAGRE. Dica do dia. Famílias da área rural devem investir em fruticultura de subsistência, tendo um pequeno pomar doméstico para que possam colher frutas de qualidade para a alimentação da família. Um bom pomar doméstico pode ter caqui, kiwi, maçã, laranja, limão, pêssego, pera, uva e ameixa. É hora das notícias. Lembramos para você das inscrições para o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia até a próxima sexta-feira. É a 8ª edição do prêmio, uma realização anual da EPAGRE, como forma de dar visibilidade e trocar experiências dos trabalhos que são realizados nas escolas com educação ambiental rural, tanto no campo como na área do litoral, na pesca e também em comunidades indígenas. Esse evento, o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, tem inscrições até a próxima sexta-feira e o apoio financeiro do programa SC Rural, que incentiva, amplia e cria novas oportunidades em ações educativas que possam favorecer a recuperação, a preservação e a proteção dos ecossistemas. Procure um escritório da EPAGRE e inscreva a sua escola até sexta-feira que vem. Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. 10 escolas serão premiadas no mês de dezembro aqui em Florianópolis. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, quadro do programa Panorama Agrícola, nós vamos conversar com a extensionista da EPAGRE em Itaiópolis, Thelma Kuhn, que é também nutricionista. O assunto dessa entrevista no Alimento e Companhia é a tatarca. O que é a tatarca, Thelma? A tatarca, ela é, na verdade, o trigo mourisco e também conhecida como o trigo sarraceno. Aqui na região, ela é conhecida mais como tatarca. É um alimento que é típico, né? Ele foi trazido pelos europeus quando vieram para o Brasil. Então, ela é conhecida na região aqui como tatarca. E também a colônia ucraniana conhece como rética. A tatarca tem glúten? Não, ela não tem glúten. Então, é um alimento que serve também para os celíacos? Com certeza, né? As pessoas que têm doença celíaca e não podem ingerir essa proteína, às vezes ficam sem muita opção De preparos com amido, né? E a tatarca seria uma boa opção. Ela é rica em proteína também e pode estar ajudando aí em alguns pratos. Qual é o trabalho que você, EPAGRE, tem feito aí na região para resgatar e valorizar esse trigo sarraceno, essa tatarca? Inicialmente, nós trabalhamos com a própria cultura, né? A semente. A gente tinha um produtor que era o maior e foi repassado para alguns outros produtores. Ele acaba sendo a fonte de distribuição aí da semente. Também fizemos um trabalho com a rotulagem e a embalagem desse produto para que ele tivesse um acesso melhor no mercado, porque antes ele era vendido só a granel. E hoje o mercado já está procurando uma embalagem, né, mais apresentada, de 1 quilo, e que tenha todas as informações necessárias para o consumidor. Depois que foi colocado no mercado assim, a venda aumentou bastante, né? Inclusive, tem épocas aí que o produtor nem tem o produto disponível, porque a procura é grande. A venda ocorre só na região aí do Planalto Norte? Como a produção não é assim tão grande, né? E a capacidade, assim, a dificuldade com a tatarca é descascar ela, porque ela tem uma forma piramidal. Então, existem poucas máquinas que são artesanais também que fazem isso. Então, essa dificuldade maior em descascar acaba que não tem como aumentar muito essa produção, né? Porque não vai ter como descascar. E ela com casca não tem como consumir. Então, o nosso produtor aqui, ele produz para a região. Existem também produtores ali em Santa Terezinha e em Papanduva, que são todos aqui muito próximos. Eles produzem mais aqui para a região e vai alguma coisa para o Paraná também, onde a colônia ucraniana é grande. E até são os padres também que levam, as pessoas que vêm para cá, né, dessas cidades do Paraná, que acabam levando também. Quais os benefícios, Thelma, do consumo da tatarca? Então, a tatarca, ela não tem o glúten, né, como já foi falado, especial para pessoas com doença celíaca. Ela é rica em proteínas. Ela também tem bastante fibras, que é algo bastante importante, né? Então, se a gente consumir uma xícara de tatarca aí por dia, a gente já vai estar consumindo quase 20% do que a gente precisa de fibras. O que é difícil, né? Hoje em dia, no trigo comum, por exemplo, isso vai ter muito menos, né? E na tatarca ela já consegue ter uma quantidade maior e ela é preservada, né? É porque só é retirada a casca de fora mesmo. Então, ela é um alimento integral também, que pode fazer parte aí do consumo dos brasileiros. Muito bem, conversamos com a nutricionista e extensionista da IPAG em Itaiópolis, Thelma Quen, sobre a tatarca, esse alimento rico em fibras, sem glúten, que pode ajudar muitos consumidores. Thelma, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Alimento e Companhia. Eu é que agradeço, obrigada. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar de Itaiópolis, a Unipaf, recebeu de maneira formal um terreno cedido em comodato pela Prefeitura de Itaiópolis. No local vai ser construída a sede da cooperativa e o centro de captação e distribuição dos produtos dos associados. A construção da sede do centro de distribuição tem o apoio financeiro do programa SC Rural. O projeto da Unipaf prevê investimentos da ordem de R$ 790 mil, tanto em infraestrutura física, construção da sede, centro de coleta e distribuição de alimentos, câmaras frias, veículos, como em infraestrutura produtiva, cultivos protegidos, sistemas de irrigação, transição para sistemas orgânicos de produção e plantio direto de hortaliças. É o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento, apoiando iniciativas em Itaiópolis. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e um sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.